Azul 2782, autorizado sinal procedimento ILS XRI, pista 90, informe estabilizado. 2782, chamará estabilizado de referência. Aguarde só um minuto na posição, só um segundo para iniciar o push. Devido a um Airbus da TAM que está iniciando aqui no gate 3. 502, guardando com a garota, 6310. Petan 3858, no portão 2, é o terceiro. Aguarde autorização. Gente, fala agora no 211, considere solo 04. 219, corrigindo. Mais que Eco X6 7. O senhor vai pra qual hangar? Chame antes da Juliette, prossiga o táxi de Alfa. Azul 2782, complete, chame a torre 1895. Torre 1895, 2782. Voador Azul 2782. Azul 2782, boa noite, ajustado. Ajuste no 0 no 4, vento 120 graus, 08 nós, pista livre, pouso autorizado. Veio 128, pouso autorizado, 2782. Baixado e travado. Mike Eco X6, chame na Taxi Lima. Para o táxi, CO3805, POB 145, 3 horas e 50 de autonomia, ao final do galeão. Da 3815, táxi à direita, ponto espera da 10, 1895 a torre, boa viagem. Obrigado, boa noite, 3815. Mike, Echo X-Ray, chame na Taxi Quebec. Prossiga o táxi via Lima, Mike, e reporte na Quebec. Oxenia 6310, está autorizado o curso de acionamento, chame táxi. Camarada, autorizado o curso de acionamento, chama táxi, 6310. Azul 4298, desce para 2000 pés, ajuste 1014, você pode localizar para a sua história. 2000 pés, 1014, 1014, 1014. 789, direita, Eco Sol 1, 2, 1, decimal 1, 9, corrigindo. Direita 1, 2, 1, 9, grava. Azul 2782, Alfa Kilo Paz 3. Kilo Paz 3, 2782. Foi autorizado o cruzamento, que é o PAC 5, estacionar para o terceiro. Gente, autorizado o táxi via pista até a base. Pelo PAC 32782, posição 3 Lima. 3895, pronto, no ponto de espera. Gente, quantas pessoas? Gente. Oi, Salvador, 3895. Paulo Salvador, 3858. 3858, você. É o 3895, está no ponto de espera tentando chamar a torre, negativo contato em 1895. Gente, chame novamente. Gente. Torre Salvador, 3895. 3895, a linha decola piscina 0, 120 graus, 099, ajuste de altímetro 0, 04. 0094, a linha decola da 90, 03285. Falou, Salvador, Oceaner 6310, 161 no POB, 2 horas e 10, Maceió para o táxi. Confirme somente POB? 161. Gente, Juliette, confirmando. Índia, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 0, no 4. Oceania 63, no 0. Estado no 0, no 4, via Índia, ponto espera, 1895, espera 63, no 0. Aguarde a autorização da 3858. Sobre 298, Lívia LF, chame torre 1895. 295, chama torre azul, 4298. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado EBS, no zero. 2298, aguarda autorização de pouso, ajuste de altímetro no 094. No 094, ajuste, aguardando azul 4298. 3805, decola aos 16. Sim. Controle 120, décima 8. 3895, tanto. 208. Controle ao 3895, passa 1.600 pés. 3895, contato em radar, saída da Elf. Da Elf. 98, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 099, o ajuste de altímetro no 094. 094, autorizado pouso, pistão no 0, baixar travada, 0498. Agora sim, livre chame táxi. Salvador, 6310, ponto de espera pronto. 63, Oxanã 6310. Alinha e mantém pista no zero. Alinha mantém no zero, Oxanã 6310. 4298, Cisão. Azul 4298, Alfa, reporte antes da Juliette. Inicialmente mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Azul 4298. Oceaneer 6310, alinhou e mantém. Oceaneer 6310, livre decolagem, no 30 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro no 0 no 4. Ajustado no 0 no 4, livre decolagem, Oceaneer 6310. Pode manter a saída, 3215. Instalador, Oceaneer 6310, transfere controle? Oceaneer 6310, decolada 23, controle 120, decimal 8. 208, 6310. Decimal 95, ajuste no 0 no 4. Direita ínter, contato 1995, 7290. Contato radar, Cidabuga, 350. 350, solicita voo Aracaju, Oceaneer 6310. Aguarda. Alô, Salvador, 2909, para o tanque 2973, de volta, altura 23 horas, na direita. Gol 1096, autorizado o táxi até através do portão 62, aguarda para prosseguir com a espera. Azul 4298, ingresso a Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Azul 4298. Salvador, boa noite, 3258, a linha e decola, pista no 0, 120 graus, no 0 nós, o ajuste de altímetro no 0 no 4. A linha decola no 0, 3258. Paulo, Salvador, igual 9996, através do 612. Salvador, gol 1096, através do portão 62. 1096, prossegue até ponto espera da 10. O ajuste de altímetro 1095, torre no meio decimal 95, gol 1096. Altímetro 1095, livre parte até ponto espera da 10, 1895, gol 1096. Oito, decola ao 27, controle 120, décima 8. Gente, boa noite, tá presente. Torre Salvador, boa noite, 1096, próximo do ponto de espera 10 para 1. Chico 358, contato radar, se dá Momo, subou 370. 370 na Momo, tá 385. Gol 1096, alinhar em... Alinha mantém pista no zero. Alinha mantém pista no zero, gol 1096. Boa noite, final 6284, chegada Mari, deixa para o nível zero, se quiser. Confira, senhor. 6224, chegada Mari. Desça para o nível 050. 050, chegada Mari, vem aqui, nível 4. Você está coordenado para o ITAC? Está presente, está livre para o ITAC para a chegada Mari, o Chanel 6224. Graças para o ITAC, 6224. Chiné 6310, chega agora ao centro, Recife, em 12685, alterna 2545. 2685, alterna 2545, 6310, Chiné. Decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 10 no 4. Livre decolagem, pista 10, gol 1096. Europa 084, which is 1 minute for clearance. Prepare Momo departure, then GBIT transition. Momo departure, then GBIT transition. Momo departure, GBIT transition, Europa 084. Torre Salvador, igual 9096, passa 1500 metros. 096, decola aos 31 no controle, 120, décimo 8. 208, igual 9096. Controle Salvador, boa noite, igual 9096, passa 1900 metros. Bom, 096, contato no radar, Cedamomo, subou 370. Salve, mantém nível 370, gol 1096. Eu 3858, me centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterno 12545. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 4 gol 1246, chegada bom, se deixa parar 4 mil pés, ajuste do altímetro 0-4. Controle Salvador, gol 1096. Siga 1096. Gente, vai o trio, possível coordenar para o de frente? Aguarde, uma certa saída. Aguardo, obrigado. Europa 084, we have diagnostic a little problem with your flight plan. We are trying to resolve this. Just 1 minute, please. 1096, mantendo a saída, chama agora o centro Recife em 12685. 12685, alô, 9096. Oxenera 6224, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 014, suporte localizador de São Rodero, River S. Salvador, muito boa noite, Rio 5732, tem sua informação. Rio 5972, via chegada Bonf, desça para o nível 050. Bonf 050. Boa noite, Azul 4235, chegada Bonf, desça para o nível 060. Patrulha Salvador, boa noite, Sinai 6303, transfere cruza 280 para o 200. Boa noite, o Sinai 6303, chegada Bonf, desça para o nível 070. Salvador, boa noite, Sam 3305, Santa Cadete, decisão, Santa 3305, chegada Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, Sam 3305. Chanel 6224, estabilizado ILS, tenha pista vista. Chanel 6224, livre ILS, chame torre 11895. 295, até daqui a pouco. Torre, boa noite, Chanel 6224, sinal. Chanel 6224, cheque o trem, pouso autorizado, no 20 graus, 09 nós, o ajuste de altímetro no 014. Informará quando baixado e travado, 6224. Ajuste no 014, reporte localizador, pista 10. Quem quer fazer o localizador, 246, para 2. Rio 5972, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4000 no 014, 5972. Pouso na 10. Confirme, ótimo, na 6224. Baixado e travado, senhor. Ok, pouso autorizado, pista 10. Vento 120 graus, 09 nós, o ajuste de altímetro 0014. 6224. Azul 4235, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4000 pés, veio 14, azul 4235. Chanel 6224, no solo aos 46, livre táxi à direita, chame o solo 121, décimo ao 9. Oliver, solo 1219, 6224. Rio 5972, reduza para 2109, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador, pista 10. 2000 pés, reduzindo já para 310 nós e chamará no ILE no localizador. Estabilizado. Azul 4235, número 4, na aproximação, reduza para 2209. Genero 6303, número 5 na aproximação, desça para o nível 050. 050, 6313. Estabilizou 246. Tom 246, livre leste, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Copy. Airbus Reach 4, ready to copy. Airbus 34, we are ready to copy. Airbus 34. Boa noite, chegada bom, desça para o nível 050. Pro 1170, chegada Mari, desça para o nível 050. Mama de parte da saúde, transição, runway 10, left 10. Qual frequência for the part of 1-0 decimal 9, Europa 084. Tenera 6313, reduza para 220 nós. 220, reduzindo, 6313. Fire up as read 4, read back correct, wait just for squawk code, call me for pushback and start. Ok, we are ready for a sample of the Europa 3. 1014, autorizado de LR, você vai rebaixar estabilizado, tá? 3305. Ready to confirm you are ready to push back and start, Europa 3-4. Back and start Europa's reach for which was Coco. Rio 5972 no localizador. Rio 5972, livre LS, reduza para aproximação, vai seguir 1737 da Gol, 5 milhas à frente. Chame torre 118 decimal 95. Ciente, reduzindo. Azul 4235, aeronave número 4 na aproximação, vetoração para o sequenciamento. Vana proa 220, limite o localizador, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 4. 980, aguarde 1 minuto 4. 972? 1895. Chama agora, né? Azul 4235, Salvador. Copiou das 3014 na Pro 220 Azul 4235. Sinal baixou e travou. Europa 3. Squawk code 5433. Read back, Europa 384. Yes, squawk 5433. Europa 3433. Correct, only for taxi 084. Azul 4980, pronto, corta. Gol no 246, no solo ao 52, táxi à direita, chame o solo no 21, decimal 9. Direita 219, gol no 284, no 246. 421, controle no 208. Autorizado, 3 para a para a 5972, cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, vento, 120 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10, 14. Ciente, autorizado, pouso na 10, 5972. Oi, Gol 12, 46 de volta. Gol 1246, Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette, confirmando gol 1256, 46. Isso, 1246, reporta lente da Juliette. Azul 4235, deixa para 2000 pés, ajuste 1015 agora para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, descendo para 2000 pés, o azul 4235. Genero 6313, agora número 4 na aproximação, retração para o sequenciamento, mantenha presente pro limite ao custo do localizador, desça para 3000 pés, ajuste do altímetro 0,15. Desce para 3000, mantenha pro limitado pelo localizador, Genero 6313. Termo Genero 6313, reduza para 1809, tráfego precede 12 horas 9 milhas, um erro. Embraer 190. Cliente reduzindo para 1809. Estabilizou, está 3305. 3305, Livelet, chame torre 1895. 1895, está 3305. Estabilizado, azul 4235. 4235, Livelet. Tráfico precede, meia dúzia de milhas à frente, um Airbus 320. Chame agora a torre, 1-1-8-9-5. 295, agora, né, sim. Boa. Rio 5972, no solo ao 55, táxi direita. Chame o solo 121, decimal 9. Táxi à direita, 1219, com solo, Rio 5972. Via chegada a Mares, deixa para 2000 pés, ajuste 104, reporte no localizador pista 10. Via 2014, reportará com 1170. Pouso, pouso na 10, está embaixo a casa, está 3305. 2, Alfa Kilo Pat 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo Pat 3, atento ao balizador, ajuste 107. Europa 084, clear to taxi to A Bing gate number 06. É 313 para o localizador esquerda para 130. Reporte localizador, desça para 2000 pés, ajuste 105. Esquerda 1 para 0, desce ao 2000, reportando estabilizado, né, 33. Torre Salvador, boa noite, o Azul 4235. Clear to hold point of runway 10 via taxi India. Call tower 11.95 and altimeter set in 1015. Hotel 1095 via holding point 10 via India, Europa 08. Gol 1888, via chegada Bonf, desça agora para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador de 1010. Imagina, canal via 4000 com 1014, a forma mais facilitada, boa noite. Para 2000, 1888. A 2000, obrigado. Seu 3178, boa noite, chega da Mari, desce para o nível 050. Poxa, né, 6313, estabilidade ILS da 10. Né, 6313, livre ILS, Chime Torre 11895. 895, bravo, 6313. Oi, Salvador, boa noite, Arsenal 6313, estabilidade ILS da 10. Verão 9973, via bom, que desça para 4000 pés, ajuste 1015. Para 4000 pés e 15, o 9973 da Verão. Livre pouso, azul 4275. Portão 05. Alfa, Juliette 05, tá 33. 4089. Autorizado pushback, portão 01, chame táxi. Informação, reduza para 2109. Reduzindo 2109, boa noite, foi. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. Sente, 4235 no solo ao 01, táxi direita, chame solo 1219. Direita, solo 29, viu, Patrícia? Chané 6313, 140 graus, 08 nós. O ajuste de altímetro no 095, pouso autorizado, pista no 0. Desde pouso não no 0, Chané 6313. Eu vou agradecer em Europa, Chile, Foreign Affairs, Foreign Affairs, Foreign Affairs. Europa 084, mantém posição. Mantém a posição, Europa 084. Europa 084, clear line up and wait, runway 10. Runway 10, runway 10, runway 10, runway 10, runway 10, obrigado. 1888, reduza para 1709, vai seguir 1737 da companhia, agora 5 milhas à frente. Reporte localizador, livre leste. Reduzir 1170, encontrar no localizador, está contratadíssimo, 1888. Delta 313, solo ao 03, táxi à direita, chame o solo no 219. 119, Oceania 63, 103, entrado, boa noite. Pelo 2000 pés, reportaram no LOC, o Serão 9973. Solo azul, 42, 980, para o táxi, pronto, com 330. 104 BLB, Alterna Marcial. Yes, 2 Corfano, A10, wind 130 degrees, 08 knots, QNH 1015. QNH 1015, clear for takeoff, runway 10 Europa, 08. 05, Asia, 2914, 0.